Alô? Oi? Aqui tá tudo bem, viu? Olha, aqui a família tá boa, os porcos tá bom, as galinhas também, viu? Só que nós não pode falar agora. Nós tá lá na roça carpindo umas coisinhas lá. Mas olha, você deixa seu recadinho depois do sinar, que assim que eu chegar aqui na tapera eu ligo pra você. Bom, então brigadinho, viu?